Estamos começando mais um podcast do Games Conversa. É isso aí. Voltamos. Roberto, o Chernicharo. O Chernicharo é ótimo. Quase falou o nome antigo, né? Percebi a travadinha. Por um breve momento, eu quase falei sim, mas... mas isso é natural, né? Natural, eu creio que seja natural. Roberto, vamos fazer... Nossa senhora. Tô vivo. Eu prometo me manter vivo até o final dessa gravação. Roberto, é V2 agora? É V2 ou vamos seguir? Vamos fazer um reboot do podcast ou vamos manter a numeração? Porque eu já não sei qual é esse número mais também. Ah, vamos manter, vamos dar reboot, tanto faz, tá ligado? Bota os dois números, deixa as pessoas confusas. Ah, nossa. God of War, exatamente, né? Enfim, mas hoje nós estamos aqui para falar das nossas primeiras impressões de God of War. Eu joguei algo em torno de 2 horas ali. Joguei pouquinho, tô achando tudo muito maravilhoso. E você, Roberto? Eu joguei também um tempo parecido, metade do tempo foi eu tentando retomar a mesma área, porque eu morria 500 vezes. Que eu fui lá e botei dificuldade alta pra cacete. Felizmente não botei na dificuldade mais alta, que eu tenho pena no meu rabo. Mas, cara, eu tava vendo, eu me meio que bloqueei pra esse jogo. Falei, legal, eu vi o trailer aqui e falei, vou comprar. Eu já vou comprar, eles já me ganharam ali, tá ligado? Já vou comprar. Então eu não vi mais nenhum trailer. Então eu realmente não sabia o que esperar, fora aquilo que eu vi. E tô adorando, cara. Tá uma coisa bem diferente do que eu já tinha jogado de God of War, mas não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. E realmente melhoraram a fórmula. Sabemos agora, né, pelo menos eu tenho quase total certeza, que você pode platinar o jogo jogando em qualquer nível de dificuldade. Eu acredito que não tenha nenhum troféu de zero jogo no modo mais filha da puta que quer arrancar o seu cu de dentro de você para ganhar esse troféu. É que era arrancar seu cu pela sua boca. Olha aí, porra. Que coisa linda. É o amor. É muito amor. Isso é bom. Eu acho que isso é bom. Se bem que pro pessoal que curte dificuldade pra caralho, eu tô na dificuldade um abaixo do God of War. Que a dificuldade é quero God of War. Eu falei, legal, curti. Sim. A dificuldade quero God of War, você entra nela, então um aviso bem grande. Você não vai poder baixar a dificuldade se você já entrar nela com quero God of War. Não tem arrego, vai ter que começar um jogo novo. E é bem complicado. Eu tô no modo normal, na dificuldade normal, e tô achando o jogo bem punitivo, sabe? É, a barra de vida ali no começo do Kratos não é muito longa. Você toma 5 porradas, já tá quase morrendo, hein? Sim, eu tô jogando numa dificuldade uma acima de você, né? Uma abaixo do golpe forte, que é desafiador, uma porra dessa. E, na boa, não teve como de falar isso, não. Eu morri 3 vezes na primeira batalha. pro Dragon, será o nome daqui a pouco? Um dos bichos meio zumbi lá, bizarro. Aham. Eu morri, eu também, no modo normal, eu morri umas 3 vezes pra ele. Porque o jogo, ele te coloca numa batalha, assim, relativamente complicada, porque é o início do jogo, né? Então você tá aprendendo a jogar, você está aprendendo o combate do game, ao mesmo tempo que luta contra um monstro que não é dos mais fáceis. Ele só te ensina com o tempo todas as mecânicas, tipo, só na metade do combate pra frente que ele te ensina qual o botão do escudo. É. e ele não te explica direito, se não me engano, não te explica. Pelo menos eu peguei na hora. Pra você conseguir fazer os combos melhor, você tem que defender na hora certa pra dar aquele stun nos inimigos. Que é uma mecânica meio que comum, né? Uhum. Mas eu não me lembro de me falando isso. Ele falou e eu não vi, mas com certeza na primeira combate não foi. Eu fiquei puto, que eu falei, caraca, se me falar qual é o botão de defesa agora, muito obrigado, valeu mesmo. Eu acho que ele falou rapidamente como é que você esquivava, né, do inimigo. Sim, mas eu não, tipo, tava todo durão, cara. Parecia um velho de 60 anos tentando jogar bola, sabe, com a perna dura. Foi meio difícil matar esse desgraçado desse monstro aí. O primeiro contato foi bem sacana. Mas depois, com o tempo, você se acostuma, mas... isso fica não quer... menos difícil, não. Exatamente isso que eu ia falar. E você se acostuma, mas isso não quer dizer que o jogo fica menos desafiador, né? Porque o combate, ele, você pega o jeito do combate, porém, os inimigos também, eles começam a te flanquear, né? Atacar por trás, e de repente, quando você menos espera, tem inimigos com ataques ranged, né? Porque eu realmente não esperava. É, tá bem interessante esse combate desse jogo, pelo menos nesse início do game. E a questão do combate, falaram que ele tava um pouco mais cadenciado. Tá bem mais cadenciado do que o God of War, que era aquela cocaína dos infernos. É, mas ele tá um equilíbrio de cadenciado e veloz bem interessante. Inclusive, tem uma parte que... A parte da ponte. Não vou falar mais nada. A parte da ponte. Que você enfrenta muitos inimigos. Teve uma hora que eu consegui dar um combate muito, muito veloz. Mas mesmo assim, ele te dá a oportunidade de você ter um ataque, combate muito, muito veloz. Você consegue cancelar certos ataques com o shield dando stun nos caras. Então você tá lá batendo, dando seus combos, aí você percebe que o cara vai te bater. Aí naquele momento você chega a dar o shield, você continua. Aí você rola pra trás, começa a soltar machado, puxa de novo. Foi um combate bem rápido mesmo. Diferente do começo, que não tava tão acostumado. Então, creio que na continuação do jogo, eu vou conseguir fazer um combate ainda tão rápido quanto. Mesmo assim, se você dá um vacilo, ele te pune e te pune com vigor. Ai, como te pune? E questão de dublagem? A dublagem do jogo em inglês? A dublagem do jogo em inglês, tá gostando? Porque você joga em inglês e eu jogo em português, né? Ah, vai ser o momento de ficar meio puto aqui, né? Quem tá no Telegram do pessoal, já viu que eu falei na mesma hora. Pegaram um carro aqui perto de casa e, será que queima de arquivo? Tacaram fogo no carro. Aí falaram, porra, até aí beleza, Rio de Janeiro, subúrbio, é isso aí, é uma merda, mas... Cidade Vambora. Maravilhosa. Calamidosa, tá mais pra calamidosa. Mas beleza, uma merda, mas vida que segue, né? Eu vou parar minha vida por causa disso. Aí tô indo lá, a porra dos caras tacaram fogo embaixo dos cabos da internet que iam até minha casa. Sorte que não pegou nem da luz. Puta que pariu. Aí eu fiquei sem internet e falei, foda-se, né? Um momento feliz, né? Não vou conseguir estudar direito, mas... Porra, God of War já tá baixado, sei lá, há séculos. Eu comprei digital. Aí eu fui lá, feliz, alegre, contente. Aí falei, pô, o jogo tá em português, quero ouvir em inglês, né? Aí fui ver lá, porra, pra você baixar o jogo em inglês, faltou 280 megas. Porra, mano, o jogo tem 50 gigas, por que tu não baixou logo essa merda, cara? Tu esperou ficar sem internet no dia pra você não baixar essa merda? Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Mas tirando isso... O texto vem em inglês, ele baixa com todos os textos em outra língua, eu tô jogando em inglês, né? E, cara, a dublagem tá muito boa. Muito boa. Eu tô jogando em português, evidentemente sem legendas, mas também estou gostando muito da dublagem em português. Eu acho que o Ricardo Juarez, dublador do Kratos, fez um estupendo trabalho juntamente do Felipe Volpato, que é o Atreus. Muito, muito bom. É pra exorcizar que é a dublagem de português de Portugal do God of War 3, né? É verdade, é muito ruim. Não, aqui dali é pior do que ruim. Puta que pariu. É muito ruim. Eu tinha. Tá falando até no grupo, né, do Telegram, do Games Conversa. Pra quem não sabe, o canal tem um grupo no Telegram. É um aplicativo de telefone parecido com o WhatsApp. Mas enfim. Só que melhor. Só não tem que grupo de corrente. Exatamente. Eu tava falando no grupo, né, que o Ricardo Juarez deu uma entrevista, mais ou menos, pro Dave Jones, um podcast do Dave Jones, e o Ricardo Juarez falou, olha, a palavra que eu mais falei, sem sombra de dúvida, nesse jogo foi garoto. E é realmente... Não é garoto, né? Garoto. Garoto. É muito impressionante todas as vezes. Nessas 2 horas, eu acho que ele falou o nome do menino uma vez e todas as outras... E nunca chamou de filho. Exatamente, exatamente. Olha, é um pequeno spoiler, eu espero que ninguém fique triste com isso, mas, enfim, foda-se. Ah, mano, o Arteus fala bem no começo do bagulho. A gente precisa ser sensível pra manter tudo que a gente pode, por exemplo. A gente não falou de uma certa batalha que é bem interessante. Eu não vou falar quem eu acho que é o cara, porque eu tenho certeza de quem é o cara. Quem, sabe, quem tem de pouquinho mais mitologia nórdica já deve ter sacado a memória quem é o cara. A gente foi levando. Então, como que é? Então deixa aí o filho. Beleza, então a dublagem é isso, né? A dublagem muito boa do jogo. Impressionantemente, a Sony tá com bons trabalhos de dublagem nos últimos tempos aí. O Horizon Zero Dawn acho que ficou um pouquinho aquém, mas nada de tão horroroso como outros jogos aí que foram muito, muito ruins. Não, a dublagem tá melhorando bastante. Eu sempre prefiro ouvir o áudio original do jogo. Se esse, sei lá, o jogo em russo, em francês, se a dublagem primeiro foi pensada em russo ou francês, eu provavelmente vou querer ver nessa língua. Roberto, gráficos estão maravilhosos. Nessas duas primeiras horas que eu joguei, eu posso dizer que God of War é ainda mais bonito do que Uncharted 4. Não é uma opinião já concreta, já final, mas pelo que eu tô vendo, cara... Impressiona fudidamente. É coisa, cara, de maluco. É, tá outro nível, cara. Eu, como jogo, às vezes, jogos mais simples, jogos que priorizam mais a quantidade do que a qualidade gráfica, digamos assim. Principalmente jogos multiplayer, tipo PUBG. É, até o jogo com um gráfico bonito que joga isso, tipo o Ghost Recon Wildlands, que eu tô jogando recentemente. É incrível você lembra o que essa geração consegue fazer, cara. E quando eu olhei o God of War, eu falei, caraca, velho. Isso aqui é meu videogame mesmo? Porra, tá bonito, cara. Olha a textura de pele, o garoto, o cacete. A sala do hoje, o garoto. Eu tenho um PS4 Pro. Eu tô jogando no modo desempenho. Não tô jogando no modo checkboard. Não tô usando a porra do monitor 4K ou coisa do gênero. Uhum. Eu gosto sempre de priorizar frame rate com o PS4 Pro. Mas mesmo assim, está lendo. Lendo. Esse jogo é 1080, 30 no PS4 Pro. Ele é 30, não é 60 não, cara. É, não, com certeza não é 60. Mas ele tem uma coisa chamada, quem curte ver, vai também essas análises de frame rate, tem um negócio chamado frame time e frame pace. O que é o tempo que demora entre um frame e outro. Quando você consegue botar o mesmo tempo em 30, além de um tempo variável entre um frame e outro, a experiência é bem satisfatória. E tem jogos que conseguem fazer isso bem pra cacete, tem jogos que conseguem fazer isso igual a cara deles. Tipo Final Fantasy. O Final Fantasy, o 30 frames dele é bem zoadinho, bem zoado mesmo. Já o 30 frames daqui parece ter um pacing, um time perfeito. Ou seja, todos os frames são destinados na sua tela com o mesmo tempo entre um e o outro. O que dá uma experiência fluida, não é tão agarrada. Apesar de ser 30 frames. Não tô falando que isso é melhor que 60 frames. Mas, cara, eu não senti tanta dificuldade, digamos assim. Tá legal, tá bonito de se jogar. E é isso aí. Eu realmente não. Como eu falei, não tô vendo porra nenhuma do jogo. Então não sei como é que tá o jogo no modo performance, o jogo no modo gráfico, com sem o PS4 Pro. Isso eu deixo pro pessoal lá do Digital Foundry, que não conhece, os caras são pica e fazer esse tipo de análise. Falando em picas, que não tem nada a ver com o que eu vou falar a seguir, tá faltando, né, o modo fotográfico nesse jogo, porque eu já vi coisas lindíssimas e nós sabemos que pelo menos ele vai vir num update aí futuro, que aparentemente não vai demorar muito não. Mas de qualquer jeito, tá faltando, né, cara? Jogo hoje, lindos do jeito que estão. Ainda mais First Party, cara, que é pra vender o console, né, pra ajudar a vender mais o console, ele tem que ter o modo fotográfico, que é onde as pessoas vão tirar fotos e vão postar no Facebook, vão postar no Twitter, vão postar no Instagram, vão postar no caralho A4. Mas precisa ter... O Horizon, exatamente. Né? Mas precisa ter o modo fotográfico. O Horizon fez o modo fotográfico e eu achei que não ia falar, caraca, mano, que besteira essa porra. Não vou nem tocar essa porra. Eu perdi os bons tempos naquele modo fotográfico do Horizon, cara. mas nos tempos legais, botando filtro, vendo cena. E não precisa nem só first party, não, Bessa. Por exemplo, a NVIDIA em PC tem o Ansel, que é basicamente o modo de fotografia dela. Sim, sim, sim. Que não funciona em todos os jogos por certos motivos. Tipo, botar aqui no PUBG, que é o modo multiplayer online, é um pouco complicado. Mas jogos como The Witcher, ele faz a mesma coisa com várias funções. Então, tem jogos que, sei lá, que se focam tanto assim na beleza que o modo fotografia cairia bem. É bom ver que eles não gastaram tempo demasiado neles, sendo que eles vão colocar, mas que eles não vão esquecer, já que eles vão colocar como um update no futuro. Então, pra mim, beleza, cara. Beleza mesmo. Eu espero como que eu sei que eu vou acabar jogando uma segunda vez só pra jogar o modo God of War e largar no meio com raiva. Então eu tô esperando isso. Eu vou jogar uma segunda vez também pra pegar a platina, porque esse jogo eu tô achando que ele vai ser não fácil, né? Ele vai ser... Vai dar um trabalho, mas vai ser tipo Horizon Zero Dawn, o jogo que você pelo menos eu acho gostoso de platinar. Ele te leva a platinar, né? É aquele jogo que te leva, simplesmente te leva a platinar. Que não parece que você tá fazendo um esforço hercúleo por um troféu babaca, por exemplo. O clássico de troféu babaca é o troféu da porra do Gears of War 3 pra Xbox. Que você tinha que tocar no piano no começo da fase, acho que 100 vezes. Você tinha que apertar X 100 vezes naquele lugar. Que troféu idiota. Puta que pariu. Para terminar este podcast, que deveria durar 15 minutos apenas, vamos falar sobre a situação pai e filho e por que você odeia pessoas. Você já disse no grupo do Telegram que queria matar o Atreus. Não, queria socar a cara dele. Queria dar um soco na cara dele. Por que você odeia pessoas, Roberto? Não, porque eu odeio o Atreus? Porque ele faz merda. Primeiro, teu pai é gigante, barbudo do demônio, que nem aquele cara. Tô vendo um mundo cheio de bicho do demônio lá. De ogros e os cambau lá, que o nego morre e volta pra te comer teu rabo. E tu sai correndo fazendo das porras sem pensar, cacete. E me botou na porra numa parte que eu tive que rejogar umas 12 vezes. Porra, 12 vezes, cara. Calma, Roberto. Puta merda. Você tá muito nervoso, Roberto. Moleque dos infernos. Olha, eu gosto... Tô gostando muito, melhor dizendo, tô gostando muito da situação, né, dessa coisa de pai e filho entre o Kratos e o Atreus, cara, tá muito legal, não tá uma coisa forçada, tipo, o Kratos, ele é o Kratos ainda dos jogos anteriores, né, ele é aquele cara bronco e não sei o quê. Com certeza. Até apareceu no primeiro trailer, né, quando eles matam lá o cervo, o Kratos vai meio que botar a mão nas costas do Atreus e ele vai lá no meio do caminho, para, porque tipo, não sei se é alguma coisa tipo, dele, que ele não consegue ser um pai carinhoso, ou se ele quer ensinar pro filho dele que o mundo é fudido. De qualquer jeito, ele é o Kratos ainda, só que com um filho. Exatamente. E é legal como usaram o filho dele como uma parte de gameplay. E não tô falando não só de ficar atacando flash no meio do combate pra estender o combo, que dá pra você fazer isso com as flechas dele, você calcula bem o momento. É que ele acaba te mostrando os lugares pra você ir. Ele te informa sobre o mundo ao seu redor, que ele que consegue ler as runas as runas nórdicas que contam a história sobre o mundo onde onde o Kratos está. E a função dele de gameplay, pra ele não ter uma seta na sua cara falando, olha, vem pra cá, e conseguiu ter um jogo, uma interface muito, muito limpa, cara. É extremamente limpo, só tem um iconezinho no canto inferior esquerdo, quando você entra em combate. Não tá na pauta, né, mas agora eu vou falar. A interface desse jogo, cara, em alguns momentos fora do combate, ela é limpíssima, cara, que assim... É coisa de filme mesmo, né? A Sony Santa Mônica, ela aqui realmente te dá a impressão de que você está dentro de um filme. E é lindíssimo. Falando de gráficos de novo, é lindíssimo. Voltando para falar da situação pai e filho, é impressionante, cara, uma coisinha que o Atreus faz. Ele vê alguma coisa assim curiosa, né? Naqueles painéis lá malucos que parecem mais aqueles painel de TV. mas enfim. Ele pega o livrinho e começa a escrever. Eu tinha falado sobre isso num vídeo, num gameplay vazado, né? Ele escrevendo no caderninho me lembrou muito o Nathan Drake. Que o Nathan também tem o bloquinho de anotações dele lá, né? Me lembrou muito isso, cara. E também, uma coisa que me lembrou o Nathan Drake, é claro, são as escalações, né? Você tá escalando algumas coisas ali, de certa forma, até que exagerado, né? Por exemplo, eu já tive que escalar umas 2 ou 3 vezes aí no começo desse jogo. É, tem umas escalações interessantes, mas eu gostei mais, como falando do pai e filho, de todas as anotações, porque eles limparam a interface gráfica, mas o jogo tem muita opção ainda no menu. Você aperta start, tem lá, bombardeado de opções, de level, etc. Ou seja, não pensa que o jogo falta essa profundidade dele, não. A profundidade dele tá lá ainda, mas tá escondido no menu. O que eu acho extremamente válido. E o caderninho que fala sobre o mundo, sobre os bichos, etc., é tudo como fosse o garoto escrevendo. Estivesse escrevendo. O que é bem legal, que ele fala assim, pô, mamãe falou pra não me aproximar desses bagulhos aqui, porque eles são guerreiros que voltaram da vida e são meio perigosos. Mas o que será que aconteceu? Ah, e é como se ele estivesse curioso com o mundo também. Ele acaba sendo nossa orelha. Porque o Kratos também não conhece tanto daquele mundo. Pelo menos ele passa que não conhece tanto. Exatamente. Mas como o Kratos não fala muita coisa, só fala garoto, né? O jogo inteiro. Boy! O boy! Esse caderninho com. Porque o Kratos não escreve merda nenhuma, né? Esse caderninho ficou muito legal. Muito legal na visão do Arthur. E sempre que tem alguma coisa nova, eu tô lá lendo porque eu achei muito da hora. Roberto! Estamos chegando ao final desse vídeo aqui que deveria ser mais curto do que é. Você fala muito, Roberto. Você me chamou pra isso, porra. Você me chamou pra ficar quieto. Bom, primeiras impressões são que o jogo é todo maravilhoso. Ainda não senti alguma coisa que eu realmente precisasse criticar ferozmente nele. Estamos na lua de mel. Por enquanto, sim. Roberto, muito obrigado pela participação. Antes da gente encerrar, por favor, fale do Gacha. Ah, ótimo, vamos poder falar do Gacha. Então, pessoal, pra quem não sabe, eu tenho um podcast que eu juntei com outro pessoal que fala sobre anime, principalmente anime de temporada. É um podcast quinzenal chamado Gacha, G-A-S-H-A. E se vocês podem procurar a gente no gacha.com. E agora nós temos também um grupo de Telegram dos ouvintes, no qual o Arthur, da porra do podcast, não para de falar, que me fez deixar o grupo mutado durante um tempo, porque eu precisava usar o celular para trabalho e eu não seguia. Aquela notificação o tempo todo na minha cara. Obrigado, Arthur. Bom, galera, os podcasts vão continuar chegando para vocês aqui no canal Games Conversa. Mas, por enquanto, é só. Beleza? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. Agora vamos jogar God of War, porra! É isso aí.